Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho. Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho. Sou malandro velho, não tenho nada com isso. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho. Eu sou velho, mas gosto de viajar por aí. Cilibrina pra cá, cilibrina pra lá. Eu sou velho, mas gosto de viajar. Malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho. Malandro velho, não se mete no enguiço. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até